Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa que o Senhor falou com você? O que aconteceu? Márcia. Ó, um minuto só. Eu cheguei aqui, estava me sentindo muito mal, com o corpo assim, doía tudo. E depois que foi dada a palavra também do desânimo e tudo, eu fui receber a oração e agora eu estou ótima. Ei, graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É isso aí, né? O nosso Deus é demais. Amém? Glória a Jesus. A Márcia. Márcia, hoje é o dia das Márcias. Márcia Palerosa. É, essa Márcia nunca fala, né? Então, Márcia, tá sempre quietinha. Mas hoje é um dia muito especial aqui para mim. Deus. Porque eu vim assim angustiada, porque nós fomos roubados hoje, um carro nosso foi roubado. É desagradável. E foi um susto, não houve vítimas, nada, foi roubado na rua, em São Paulo. E a gente fica muito chateado, porque é um bem necessário na minha casa, muito necessário. Mas hoje eu senti que realmente a presença dele estava aqui falando comigo. Graças a Deus. Eu olhei para minha filha a hora que você falou no carro, alguém está com problema com o carro. E nós hoje viemos, nós duas, num propósito firme. Uma falando para a outra, não vamos nos desesperar, mãe. Ela me falou isso, mãe. Nós temos o nosso grupo de oração, a gente vai lá e o Senhor tem feito tanta coisa por nós. Viu? Através dessa maneira de orar, então. Dessa maneira de pedir a Deus, de confessar a palavra tão maravilhosa que a gente aprendeu aqui com você, porque você recebe realmente o nosso Deus. Aleluia. Na hora que você fala, na hora que você ora, na hora que você ensina. E essa maneira nova que a gente aprendeu de orar, realmente faz milagres. Oh, glória a Jesus. E eu precisava falar muito isso, porque isso foi uma gota d'água. Eu tenho muitas coisas acontecendo na minha vida, na vida da minha família, que eu deixo de falar por uma, sei lá, uma timidez, um respeito humano, um bloqueio, seja lá o nome que for. Mas hoje eu falei, não, Senhor, hoje o Senhor está pedindo para eu falar alguma coisa para os meus irmãos aqui, que eu nunca falei nada e acontece tanta coisa. E, de qualquer forma, Ele falou comigo através de você. Amém. Muito obrigada. Para Ele, por ter dado você para falar com a gente. Aleluia. Porque é através de você que Ele também fala com a gente. Amém. E que Deus seja louvado sempre, em todo o tempo, em toda a hora. Amém. Aleluia. Ele está no nosso meio. Aleluia. Não tem nenhuma palavra que eu dê aqui que seja minha, que eu queira arrumar uma coisa. E nós temos provas e mais provas. Você muitas vezes não quer falar, tudo bem, mas às vezes é para falar alguma coisa. E isso, sabe o que faz? Edifica a fé, né? Porque nós vamos nos encorajando cada vez mais com os testemunhos, porque nós sabemos que Deus está fazendo conosco, mas quando ouvimos alguém falando, aumenta a nossa fé. Nós sabemos que o Senhor está aqui presente, porque nós chegamos sempre de um jeito e nós vamos embora do outro. Isso é maravilhoso. Mas sabe o que é? Que o diabo, ele está muito nervoso. Ele está irado com vocês e comigo. Lógico. Porque nós estamos avançando espiritualmente. Crescendo. Principalmente por essas orações que nós estamos fazendo na terça-feira. Entendeu? Porque você está se propondo a orar. E você que sempre quis e teve barreiras e bloqueios, o Senhor está tirando isso de você. Aos poucos você vai ver como que a oração não vai ser mais aquela coisa, obrigação. Sabe quando a gente tinha uma obrigação dominical com igreja, esses negócios? Isso já vai saindo de você. Você vai ter um prazer, vai ser um encontro pessoal que você vai ter com Deus. Além do que, o Senhor está curando você. Em todos os âmbitos da sua vida, é no físico, é na alma, é no espírito. Tudo está acontecendo terça-feira aqui. Então, o diabo está muito raivoso. Então, ele quebra um negócio, ele pega outro, ele vem, sabe, nas emoções, dá esse negócio, essa coisa ruim, parece que Deus nem está ouvindo. Olha, sabe por quê? O diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Olha que só, hein? Quer dizer, ele é terrível, ele é horrendo. E ele não quer que nós adquiramos a força e o poder de Deus que já nos foi concedido em Cristo Jesus. Ele quer que a gente seja ignorante espiritualmente. E isso para ele é vitória. Mas nós estamos sendo despertados espiritualmente. E realmente está sendo um poder o que está acontecendo aqui. Irmãos, vocês que estão vindo aqui, amados, vocês são gente de poder. Quando vocês falam no nome de Jesus, quando vocês elevam a sua oração a Deus, ela tem poder e Deus ouve. Vocês sabem que Deus ouve. E isso irrita o diabo. Porque ele fala, mas era um, agora já está um monte. É, então isso já virou um exército. Nós já somos um exército. Fora toda a intercessão que nós estamos fazendo para os perdidos na terça-feira. Para aqueles que estão em dificuldade. Você pensa que eles não estão recebendo lá onde eles estão a oração? E eles virão também, uma hora, eles vão enxergar esta luz que está acesa aqui, que é a sua fé. Você entende essa luz? E eles virão porque eles não vão aguentar. Eles vão ser atraídos pela luz. Por mais que as trevas escondam tudo que é contra Deus, uma hora não dá mais para ficar escondido. Então... Porque as pessoas que não vêm, sabe o que, que é? Elas não querem se expor. Não é a mim e a você. Porque isso daí, quem está no mundão já está exposto, os podres, não é mesmo? Porque é tudo igual, todos estão fazendo a mesma coisa. Agora, quando vem, não é de nós que as pessoas estão fugindo. Parece que é. E muitas vezes elas nem sabem que elas estão se escondendo do próprio Deus. Né? Porque elas não querem se expor a Deus. Expor o quê? As trevas, os pecados, aquilo que elas têm dentro delas. Porque está escrito em São João que quando a pessoa não vem para a luz, porque ela não quer que sejam manifestas as obras dela, das trevas, o que ela está fazendo. Porque nós, quando chegamos até Jesus, nós não estamos sabendo nada desse negócio de luz. Uma vaga noção de qualquer coisa, mas... de que tudo na nossa vida ia ser exposto diante de Deus, nós não sabíamos como e nem como Deus ia nos tratar. Deus não é carrasco e Deus não expõe ninguém. Ele é com amor que Ele trata. Então, quando as nossas trevas são expostas a Deus, nós temos consciência. E é com amor que o Espírito Santo vai pondo. Expondo as trevas, os pecados, até o ponto de nós pegarmos, olha... Eu dou para você esse meu pecado, Senhor, porque eu não aguento mais esse pecado. Então é neste dia que o Senhor começa a lidar com aquela área da nossa vida até o dia que nós ficamos libertos. Ele arranca tudo. Porque é tudo com a nossa conscientização. Não é demais? Sabe por quê? Nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade da vida eterna, de Deus. Da nossa vida com Deus. Por isso que lá no céu não tem ninguém assim abafado, meio que não era bem aqui que eu queria estar. A pessoa foi porque ela quis salvação, quis vida eterna. Então, quando você deixa Deus ir tomando conta de você, as suas trevas, as nossas, vão sendo expostas diante de Deus, não diante dos irmãos. Muitas vezes a gente pensa que o irmão está vendo tudo que está acontecendo conosco. Que é tão horrendo o nosso pecado, tudo aquilo que a gente vai se enxergando, porque é diante de Deus e é diante dele que nós temos que ficar vermelhos, diz a palavra, e temos que ficar com vergonha dele, porque é diante dele que nós pecamos. Se eu faço um mal para você, eu estou fazendo para Deus, que é muito pior. Então a luz vem e mostra isso, mas é com delicadeza. Enquanto eu não quero ver, a luz está lá batendo. A luz está batendo. Mas eu não quero ver, aquilo me incomoda. Sabe quando começa a dar um negócio assim? Até quando você lê a Bíblia, deixa eu mudar de página. Porque eu não estou gostando muito disso. Aí você pega uma fita do culto, pô, vai falar bem daquilo. Aí você vira para o outro lado, mas continua, aí você muda. Ah, não, essa eu não estou gostando mesmo. Aí põe a culpa que eu estou gritando muito. Mas é que o teu pecado está gritando muito dentro de você, você não está aguentando. Então, um dia, pela sua perseverança, você vai falar assim, até que eu estou gostando dos gritos dela. Sabe por quê? Você começou a odiar o teu pecado. Você já não aguenta mais. Gente, quem já teve essa experiência aqui? Então, vixe, vamos ligar esse rádio, não aguenta mais. Põe isso pra lá, não aguenta. Está gritando, não gosto desse tom, não gosto de gritar. Porque está falando justamente, o Deus está insistindo com você, que é a hora de você deixar daquilo. Daí um dia você vai e ouve, já não é mais aquele tom. Porque o Senhor está trabalhando em você por causa da oração em línguas. É muito importante orar em línguas. Gente, vocês viram na carta do Dave, do mês passado, que bárbaro, quando ele dá o exemplo assim, vamos dizer, alguém morrendo afogado no oceano. Imagina você olhando do alto o oceano, é sem fim, né? Seus olhos não conseguem abranger a imensidão do oceano. Então, você imagina um coitado morrendo afogado no oceano. E, de repente, vem lá do horizonte, surge um helicóptero que vai trazer o salva-vidas para aquele que está morrendo afogado antes que ele morra. E quando aquele helicóptero vai chegando, ele vê muito lá do alto uma manchinha de nada no meio do oceano. É uma vida que está em perigo, que está numa situação sem solução. Porque vem cá, aonde pegar solução e vida no meio do oceano? Como que você vai poder... Essa pessoa, vamos dizer que seja eu ou você, como você vai poder sair de lá, do oceano? Você não vê ilha, você não vê nada, você está no meião. Você vai morrer mesmo, o tubarão vai te engolir, mesmo aquela correnteza que está lá, vai te puxar para baixo, já acabou o seu fôlego, não tem mais como e não tem nadar para onde. Mas o helicóptero vem, vê uma pintinha deste tamanho, preta, lá, que é você, e joga um salva-vida para você. Não, isso é o máximo. O que, que é esse salva-vida com relação à nossa vida espiritual? É o Espírito Santo gerando a oração em línguas em mim para que eu saia de toda a circunstância que eu estou vivendo, de dificuldade, enrolada. Bom, tudo bem, jogou o salva-vida lá no mar. Eu me vi, quando eu li aquilo, eu já vi toda a cena, como que é para sair, até que eu consiga segurar naquela corda. Mas veja, depois de segurar na corda, é a mesma coisa quando você começa a orar em línguas, você não vê nada, você nem se sente bem orando em línguas. Aquilo é, sabe, é vazio para você. É a mesma coisa da corda chegar na água e você fraco, quase não conseguir segurar naquela corda. Mas você vai conseguir ir lá para cima no helicóptero com aquela corda? Você não vai conseguir. Entendeu? Como que vai sendo o processo dessa oração em línguas? De você orar todos os dias. De você sentar lá e dar um crédito para o Espírito Santo tirar você dessa situação que você está. De repente, aquela corda não é só uma corda, ela tem degraus. Ela é uma escada de cordas para você. Porque como que você vai... Você é malabarista, por acaso, para ir... Já viu, né, no circo? Se você fosse de circo, até você ia dar um nó na corda e subiria. Mas você não é, como é que você vai fazer? Mas orando em línguas, você vê que tem escadas naquela corda para você dar os passos para chegar dentro do helicóptero. Então já é o segundo passo da oração em línguas, já começa a surgir dentro de você o quê? Uma esperança de salvação, de solução para o seu problema. Embora você ainda esteja... qualquer hora dá a impressão que você vai cair, que a tua mão não vai conseguir segurar, que as tuas pernas não vão ficar firmes naquele degrau. Mas você começa a orar em línguas. E continua a orar em línguas, você começa a dar os passos naqueles degraus, até que você consegue entrar dentro do helicóptero. Quando você entra dentro do helicóptero, você tem todo um socorro para você relaxar e descansar. O que que é isso? Deus me mostrou, eu vivi isso tudo enquanto eu estava orando. Eu entendi muito bem o que o David quis dizer com isso. Quando você entra dentro deste helicóptero, você tem um descanso. Se estava frio, você tem o calorzinho. Se era o sol, você tem um arzinho condicionado. Sabe, se você estava com sede, tem água. Se você estava machucado, já tem medicamento. E você vê uma pessoa. Você vê alguém do teu lado te dando apoio, te levando para fora daquela condição. Que é a presença de Jesus. Resolvendo o seu problema, te dando paz dentro do seu coração. Porque quando você adquire essa paz, é isso que a oração em línguas faz. Você começa a ter força. Você já quer falar de tudo o que aconteceu e como que é e como que vai ser daqui para frente. É quando você começa a confessar a palavra de Deus. E a oração em línguas traz vida para aquela palavra que você está orando. Você já não vê mais tudo perdido naquele oceano sem fim. Você começa a ver já a terra e você indo para lá, o helicóptero te levando para a terra firme e segura, onde você vai pôr o seu pé. Você começa a ver a solução do seu problema dentro de você. Não é demais isso? Isso não encoraja você a orar em línguas? Então, a oração em línguas é o Espírito Santo trazendo a solução para o seu problema em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poucas pessoas dão crédito a isso, porque justamente os pastores, os dirigentes, os líderes, não oram em línguas. Eles também não sabem que isso é importante e que leva a pessoa à vitória, a sair dos seus problemas. Por isso que as outras pessoas também vão orar 2 minutos 15, cambarelobaria baixar. Aonde? No culto, para fazer de conta, para mostrar para os outros que tem dom. Mas esse dom é para edificação pessoal, não é para fazer de conta para os outros. Agora, vamos todos num clamor só. Todo mundo! Vocês já cansaram de ver isso. Mas quando você vai embora, você está vazio do mesmo jeito. Isso é para você fazer na tua casa, na tua vida, no seu dia a dia. O Espírito Santo vai trazer para você a solução para os seus problemas. Só que... Dois pontos. Para trazer a solução, tem que resolver um montão de coisas. E esse montão de coisas que precisam ser resolvidas estão dentro de você. Esse montão está dentro de você. Não é o governo o seu problema. Não é a pessoa o seu problema. Não é nada. Eu ia ficar fazendo uma lista aqui que você já entendeu. Resumindo, é você, o seu problema, que amarra e prende todas as bênçãos de Deus. Ai, que agora ficou pesado. Então, dá para Jesus o teu peso. E de repente você vai começando a enxergar. E o Espírito Santo, com delicadeza, vai trazendo você para junto de Jesus. Com muita delicadeza. E espontaneamente você vai crendo, porque o próprio Deus convence você de que você pode. Olha que bárbaro. De que você tem e de que você é. Que até então você, com a mente do mundo, não tinha essa condição. Para pensar desse jeito, para ver desse jeito e para agir desse jeito. O Espírito Santo começa a elevar você. E em vez de você chacoalhar as pessoas, em vez de você buscar as pessoas, você vai buscar Deus, porque Ele não falha. Ele é o helicóptero que joga a corda para você no meio do oceano e te resgata da tua situação. Então Deus não vai resolver o seu problema? É mais fácil se eu for atrás de você? Passe de mágica, por favor, faz para mim. Não é melhor? Só assim foi assim. Eu precisei hoje, ele me deu, mas amanhã ele vai me dar. Ele diz, ah, já te dei. Então eu vou para esse. Passe de mágica. Não funcionou. Então eu vou para ele. Mas não funcionou. Aí começa a fazer assim e não funciona com ninguém mais. Isso é andar no mundo, querendo que Jesus assine embaixo o que você quer. Mas nós temos que ter a fé, porque Deus nos deu a fé para que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Porque é a primeira vez? Ah, eu só fiz duas orações e fui lá e ele fez para mim. E depois, você viu que não deu mais certo? Uma hora parece que vai dar e não vai. É assim que os cristãos estão andando. Uma hora a oração funciona e depois não funciona mais. E eu não sei por quê. E aí eu começo a fazer tudo aquele esquema de novo e eu não sei aonde que eu acertei que deu certo. Me diz lá, o que, que você fez que deu certo que você foi abençoado aquela hora? Nem você sabe. Porque você não sabe como funciona a fé. Aí é que tá. Mas se você aprender como a fé funciona, você não vai se desgastar e nem entrar na da sua emoção e da do diabo que quer tirar você da oração, arrumando mil caminhos para você resolver as coisas que são de Deus. Porque bênção é Deus que dá. Não é o seu fulano. Não é demais isso, você aprender isso? Você está me acompanhando? Porque não adianta você querer falar isso ou aquilo, ou tentar resolver isso ou aquilo para mim, porque se eu não chegar lá, você não vai fazer. Por isso que nós precisamos desse Deus. Então eu cheguei onde eu queria, obrigada Espírito Santo, Mateus 17. Rapidinho, vamos ver se em 7 minutos eu consigo falar isso. Ah, mas além do que, eu trouxe até a Bíblia em inglês. Vamos estudar inglês hoje. Com 7 minutos? Em nome de Jesus. Mateus 17. Não precisa muito discurso assim, né? Cheio de coisa. O que precisa é ensinar como é que chega lá. O que vocês acham? É. Agora, outra coisa. Aprendeu, faz. Agora, o que precisa é fazer. Para você fazer, amado, se é difícil, venha na terça. Ergue o braço quem está conseguindo vir na terça. Bastante. Quantas pessoas têm estado aqui, Regina, na tua sala? 44. E é que faltou os que costumam vir por um problema ou outro. Quer dizer, é por aí que vai te ajudar. Amém? Vamos ler aqui a cura de um jovem possesso. 17, capítulo de Mateus, versículo 14. Vocês já sabem o que, que é isso, mas nós precisamos ler para que hoje alguma coisa a mais entre em você. E quando chegaram para junto da multidão, era Jesus e, vamos ver, Pedro, Tiago e João, que foram para o Monte da Transfiguração. Então, lembrado atrás, era isso que estava acontecendo. Então, quando eles chegaram, é isso que está dizendo aqui, chegaram de lá, para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse para Jesus, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. As pessoas que têm essa doença, elas ficam com remédio a vida inteira, em vez de procurar Jesus para ficar liberta desses diabos, né? Mas veja que precisa de muita oração para esse diabo que sai. Mas se começa a orar, sai. E jejuar. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração, e duas palavras fortes, incrédula, não tem fé. E perverso é aquele que é de índole má. Credo? Gente, nosso coração, antes de nascermos de novo, nós éramos. Por quê? Nós trazíamos a natureza de Adão. Não é que nós trazíamos o espírito de Adão. Nós trazemos a natureza de Adão e nem hoje nós trazemos o Espírito de Cristo Jesus, embora diz isso lá em Romanos, mas não quer dizer exatamente isso. Nós temos a natureza de Cristo Jesus, porque senão nós vamos ter muitos espíritos aqui dentro. Se Jesus e o Pai são um, então eu ia ter o Espírito de Jesus, o Espírito do Pai, fui batizado com o Espírito Santo e o meu Espírito, meu Deus. Ia ser muito Espírito, não é isso. Nós trazíamos antes a natureza de Cristo, toda a perversidade. índole má. Mas hoje nascemos de novo e temos o Espírito de Deus que habita em nós. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, não foi no meio da multidão, porque eles não estavam no meio da multidão? Bem no pé da orelha de Jesus, eles perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-los? Porque se fosse no meio da multidão, eles iam gritar, porque o barulho era muito, e Jesus ia responder no mesmo tom. Mas eles foram em particular, quietinho, perguntar: por que, Jesus, que nós não pudemos? Olha que lindo, Jesus, ele explica tudo. Jesus, se você perguntar para ele coisas da sua vida, ele vai te falar, mas precisa ver se você vai querer ouvir. Se falar isso, não é Deus que está falando, não. Não, não é bem assim. Mas se você insistir, você vai ouvir sempre a mesma coisa. Até um dia que você vai pedir perdão para Deus e vai querer mudar. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Mas ele acabou de dizer aqui atrás que é incredulidade. É, porque se você se sente muito magoadinho em falar que você é incrédulo, então ele falou pequena fé. Para não ficar muito assim, né? Puxa, eu, pequena fé? Então vai expulsar o diabo de tais enfermidades ou de tais situações e ver se vai resolver. Se não resolveu, é incrédulo. Então, nós podemos pegar isso para a nossa vida pessoal. Vamos começar pela nossa vida pessoal antes de chegar a atingir os outros, para resolver os problemas mais difíceis da nossa vida. Porque todos têm solução. Entendeu isso? Então nós vamos pegar esta palavra, esse ensino do Senhor Jesus, para que nós possamos ficar livres das piores dificuldades e problemas e situações da nossa vida. Amém? Amém. Só que vai dar trabalho, hein? Tem serviço. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Ah, eu tenho a fezinha do grão de mostarda, já resolveu todos os problemas, não, então... Já entrou na paz, que aquela paz traz provisão e resolução para tudo? Não. Então não é a fé do grão de mostarda, porque a fé do grão de mostarda projeta toda a fé de Cristo Jesus, a grandeza dele, lá dentro do grão. Então nós temos que ter a condição dele dentro de nós. Então é uma fé muito grande, entendeu? Tá comigo nessa? Tá. Então eu posso ter a resposta de todos os meus problemas. Mas olha, veja bem como é que funciona isso. Ele diz: olha, esse tipo de pequena fé, que na tua Bíblia pode estar escrito casta, tá? Não se expele senão por meio de oração e jejum. Ah, eu não gosto de ir lá na Ana Maria porque ela tasca o coração, lição de casa. Se eu não orasse, eu não ia falar para você orar, tá? Mas eu ia ser louca, aliás, eu nem ia ter condição de falar. Porque cada um fala aquilo que ele é. Contou cada mentira, então, ele vive na mentira, já acreditou nas mentiras dele. E vive guiado pelas mentiras. Você entende? Porque eu oro muito, porque eu faço e estou buscando cada vez mais fazer o que está escrito aqui, é por isso que eu falo. E você tem condição de fazer. Se tem 40 pessoas aqui vindo orar em línguas 2 horas toda terça, é porque a minha condição está passando para você. Porque se eu orasse 15 minutos, nós íamos todos dormir, eu e vocês. E o despertador ia tocar às 10 horas e nós íamos tudo embora. Não, mas é lógico que ia ser isso. Nós íamos começar com uma oração em línguas, nós íamos tacar música, inventar. Entende? Então não vem com essa que eu estou dando muita lição de casa, não, que eu vou mandar orar muito. Quem não ora, não cresce espiritualmente e não tem a fé necessária para se ver livre do que está acontecendo na sua própria vida. Porque se ninguém ungido que está orando por você não está vindo a oração para você, é porque Deus quer lidar com áreas da sua vida para você conseguir ser liberto e ter a solução de todos os problemas da sua vida. Porque Deus quer resolver todos os seus problemas. Não é para você ficar com esse seu problema não, hein? Encaixotado até você sair daqui da Terra. Você quer se ver livre ou não dos seus problemas? Então, tem que orar. Orar é estar na presença de Deus. Mas veja que você se enrola tanto que você não consegue ficar lá. Começa a observar o seu comportamento quando você senta para orar. Nossa, parece que eu consegui ir bem. Mas agora eu estou me enrolando. Não estou conseguindo, eu estou aqui, mas não está dando. Já levantei, já liguei o telefone, já folhei todas as folhas da Bíblia para ver que número que é a página ali. E você inventa cada coisa, você sabe. Depois você fala, orei. É, mas você está do mesmo jeito ainda. Tem hora ver sintomas de mudança. Não precisa nem falar que está orando. Você mesmo começa a ficar outra pessoa. Talvez você não perceba, mas quem está do lado percebe. A língua está ficando pequena. Aquelas cobras assim que enrolar. Já está ficando pequenininho. Olha, e tem mais. Por meio de oração e... Ah, não estou chupando balas. Eu mesmo nem gosto de bala. Esse para mim, jejum, já que não ia servir mesmo. Eu nem gosto. Não estou comendo bolo de chocolate, só de coco. Estou brincando com você? Não, imagina. Não estou tomando refrigerantes. Eu quero perder a barriga. Se você parar de comer e de jejuar, você vai perder tudo, né, sua barriga? Tudinho. Até a roupa você vai perder. Não vai caber mais. Vai ficar tudo assim, ó. Jejum é jejum. Dieta. Sabia que eu fui numa dieta, mas você não passa fome? Olha, você pode comer. Você pode, olha, você pode comer isso. Já ouviu falar isso? Já entrou nessa também. Você não passa fome e perde tantos quilos. Aqui não está falando em dieta. Na tua Bíblia está escrito dieta? Está escrito o quê? Jejum. Jejum dá um vaziozinho no estômago. Te deixa é louco. Você quer comer até pedra, alguma coisa, tem que entrar aqui. Mas se você quiser resolver os seus problemas... Agora, você pensa que jejum vai fazer Deus olhar para você, coitadinho, tá batida, amarelinha. Que dó, anjo leva alguma coisa para ela. Vai dar. Olha, não tem nada que prende Deus. Sabe que não tem nada que prende Deus? Eu sim. Eu tenho a minha carne que me prende, eu não tenho a fé para Deus me abençoar. Para eu ver as minhas... orações atendidas. Pô, estou orando tanto e não estou vendo resposta. Porque você não está em condição de receber a resposta do que você está pedindo. Você está longe. Você está pedindo um negócio aqui, mas você está lá. A tua carne está lá. Mas se você for jejuando, você vai chegando. Porque Deus, no Antigo aqui, Testamento, se você for ver, Deus fala nos Salmos que Ele nem gosta de ver sacrifício de animais. Como é que ele vai gostar que você está lá jejuando e ele está adorando? Não é para ele que você faz jejum, é para você. Porque tem coisas na tua vida que você tem que lidar com elas e ficar livre delas. Se é falar demais, é esse aí. Vamos começar por aí. E tantas coisas. Só dei esse exemplinho, né? Porque o resto, deixa para lá. É jejum e oração. Quem foi que falou isso? Senhor Jesus, então a culpa está nas costas dele. Eu só estou lendo o que ele falou. Está escrito. Então não vai inventar que eu estou mandando orar muito. Jesus falou que não tardará vosso Pai em atender as suas orações, porque você clama dia e noite. Clama é o quê? É orar. Tem que orar se você quer viver em paz, abençoado e livre dos seus problemas. Não tem tempo. Você já deu a desculpa que você não tem tempo. Você é realmente um trabalhador mesmo. Mas é que o seu trabalho não está resolvendo os seus problemas. Aliás, ele está te enrolando. Então, levanta mais cedo e dorme mais cedo. Você vai ver quando você vai ter sono mais cedo. Porque quando você chegar cansado do seu trabalho, você vai aguentar orar 4 horas, 3 horas, 2 horas? Você vai começar a orar e dormir. Então, você vai dormir. Aí você levanta mais cedo. O primeiro dia vai ser ruim, o segundo, mas depois você vai fazer aquilo com força. Porque você entrou num ritmo, numa disciplina. Jejum é a mesma coisa. Você começa a jejuar hoje, é horrível. A semana que vem, o mês que vem, é horrível. O Bill foi muito bacana conosco, porque ele trouxe mesmo uma força que já incentivou muita gente de pelo menos começar a fazer alguma coisa. Meio-dia, vamos tirando aos poucos. Tudo bem, pra você não morrer, né? Porque ninguém quer que você morra também. Se você vai morrer, você come. Mas, gente, agora já um ano se passou. Quanto já foi? Um ano? Um ano. Foi julho do ano passado que ele falou de jejum? Nem sei. 2 anos? Não, sei lá. Faz é tempo. Um ano, vai. Um ano e meio. Agora está na hora de você fazer uma coisa mais séria. Terça-feira é um bom dia para você jejuar. Daí você vem orar. Você não vai desmaiar. Tua carne vai ficar... Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ler mais a Bíblia. Você vai ter condição de ouvir mais Deus. Entende isso? Vamos só ler Isaías 58 e vamos encerrar. Porque essa dose está boa para hoje. Depois nós voltamos de novo, viu? Não vou parar de falar nisso. Isaías 58, versículo 7. Deixa eu ver. Versículo 5. Porque Deus fala no versículo 4 que o jejum, se eu não souber fazer o jejum e se eu não orar, não vou chegar lá. Eu estou fazendo um jejum que até está dando contendas, confusão. Mas não é isso que Deus quer. Outra coisa que eu aprendi com o Dave, ele disse que jejuar não tem nada a ver com oração. Assim, não é porque eu estou jejuando hoje que eu vou orar hoje. Porque são coisas independentes. Agem em áreas independentes. A oração é do meu espírito, me eleva... faz eu crescer em Deus, me edifica. O jejum, ele age na alma, porque é do físico e da alma, e ele vai quebrando tudo o que eu tenho na alma, o jejum. Então, ele não fortalece a minha oração. É para que eu tenha consciência de todas as obras da carne. Eu não vou ler hoje, porque senão não vamos sair daqui. Falei que eu ia fazer em 7. As obras da carne, em Gálatas, toda aquela lista que está lá, Gálatas 5. Tudo que eu faço que é obra da carne e não é do Espírito, porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito não se combinam. Então, quando eu jejuo, eu estou matando toda a obra da carne. Aquele meu desejo pessoal do pecado. Que eu recebo uma força quando eu oro em línguas. Então, o David disse que quando ele mudou para Tulsa, um ano depois, que Deus mandou ele especificamente para uma obra lá. Depois que ele mudou para lá, ele ficou 3 ou 4 anos. O ministério dele cresceu tanto que ele foi pregar com os maiores pregadores que existem nos Estados Unidos. E maiores, você já sabe que é Benny Hinn e uma escala a seguir. E ele junto, porque ele também é tido como um dos maiores. E ele saía, assim, de um evento para o outro. Ele tinha aviões. Com isso, ele ficou muito rico, ele ganhou muito dinheiro, porque ele vivia trabalhando e ele ganhava oferta em fazer isso. Ele era sustentado, sim, porque ele ensinava e ainda acontecia os milagres. Ele ainda faz isso. Então era para a multidão que ele fazia isso. E ele ficou próspero de tanto fazer isso. Mas ele não orava mais. Chegou um dia que nem a Bíblia ele abria mais. E ele pediu para Marilyn Hickey. Sabe que tem livros, minha mãe já trouxe muitos dela aqui. E ele pregava com ela. Ela era uma das que ele pregava junto. Quando ele sai dessa conferência, no avião, ele liga para ela e diz: eu estou muito mal, porque ele quase ficou louco. Ele quase enlouqueceu porque o diabo atacou violentamente nas emoções dele. Porque ele só pregava para cima e para baixo, porque o auge dele era o ministério. O Deus dele virou o ministério, porque ele tinha unção e poder. Então ele estava na toda. Deus, um dia lá no céu. E ele quase ficou louco. Porque ele não se abasteceu mais da palavra, nem orava mais. Era de um evento para o outro. Mas era assim, ó, direto, direto, direto, direto. E então ele, quase morrendo, liga para Marilyn e disse: você pode me ajudar? Ela disse: eu não posso, mas eu posso marcar um horário no psiquiatra, se quiser. Ele disse: não. Deus falou bem alto com ele. Ele disse: Deus, o que que eu faço? Deus falou: você esqueceu o que que eu mandei você vir fazer em Tulsa? Que era para acabar com a religiosidade desta cidade? Porque lá tem grandes pregadores, mas que levam o povo para a religiosidade. Você esqueceu? O que que eu mandei você fazer aqui? Eu falei: é meu ministério. Ele falou: bom, então você fica com o seu ministério e eu fico com o meu reino, Dave. Deus falou. Mas ele não estava nem um pingo preocupado mais com a visão de Deus. Então, ele sentiu, lembrou tudo o que Deus falou com ele quando ele cresceu espiritualmente. Como ele chegou lá? Foi todo fruto da oração, do jejum. Então, ele cancelou, chegando em casa, toda a agenda dele, que não era pouco, era inteira. Tudo, todos os eventos. Deitou na cama e jejuou água. Mas a pressão era tão grande que ele não tinha coragem, ele não tinha condição de orar, de fazer nada. Ele via televisão, porque ele estava um morto ambulante, andando. Ele já não tinha mais nada dentro dele. Mas ele tinha unção e poder, porque se ele fosse orar, acontecia tudo. Ele sabia ensinar a Bíblia tudo, tanto que leu, tanto que tudo. Revelação que teve. Mas perdeu o relacionamento com Deus por causa da carne. Ele diz: olha, eu era assim, levado em Lexus, em Mercedes, todos os carros mais chiques, limousines, a carne adora isso. Eu era tratado assim, eles iam me buscar assim, porque eu tinha poder. Ele ainda tem, e mais agora. Aí ele entrou num jejum, ficou lá, sem nada. Depois, nem ouvia Deus, nada, seco. Depois de alguns dias de jejum, água, sem orar, começou a vir algo de dentro dele. Outra vez. E ele teve vontade de abrir a Bíblia. Aí ele começou a abrir a Bíblia. Começou a ler a palavra e a paz voltou como antes. Então, o jejum quebra todo o jugo da carne. Entende? Que você precisa jejuar para você querer orar, para estar com Deus, porque você tem uma fortaleza tão grande dentro de você que não quer ir para Deus, porque tudo é melhor do que Deus. É demais ou não essa história? A oração em línguas vai levar você para o jejum, vai dar vontade de jejuar. Por isso que nós estamos fazendo isso aqui na segunda-feira. Vai despertar isso dentro de você, porque você vai querer Deus. Então, versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Quer dizer, só coisa aparente? Porventura não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, olha lá, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do quê? É, mas em inglês está bem melhor a tradução e eu vou ler para vocês. Aqui em inglês diz, não se esconda da tua carne. É. Essa tradução do João Ferreira está assim. Porque a carne, ela esconde o pecado. E se você não jejuar, você não vai dar o que você tem para Deus. Porque o que a oração em línguas faz, o jejum não faz. E o que o jejum faz, a oração em línguas não faz. E o que a adoração faz, o jejum não faz. O que a meditação faz, a oração em línguas não faz. Você entende? E cada um tem a sua função específica. Está escrito aqui. And that thou hide not thyself from thine own flesh. And that thou hide not thyself from thine own flesh. Que não se esconda da sua própria carne. Você não fica preso na sua carne se você jejuar. Porque você tem prisões, nós temos, que são todas escondidas na nossa carne. E quando você começar a jejuar, você vai ver que tem muita coisa que você nunca cedeu para Deus, para aquilo que a palavra diz, e você lê e você não aceita. Mas quando você começar a jejuar, você vai ver que você vai soltando aquilo. Você mesmo vai ver isso. E então você vai entregar a Deus. E o Espírito Santo vai lidar com essa área da sua vida e vai deixar você livre. Jesus vai libertar você. Entendeu que é importante jejuar? Por que é que nós estamos orando em línguas terça-feira? Estamos jejuando para que nós tenhamos os nossos problemas resolvidos e sejamos o canal do Senhor para trazer os cativos para a libertação verdadeira, em nome de Jesus. Amém?